Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Juna Isabel, tenho 16 anos, eu moro atualmente aqui no Jardim Indaiá, no Itaipu, Paulista, na ZL. A pergunta era qual a importância do Quebrada Maps para a sua visão na sua quebrada? Bom, Quebrada Maps foi e é um projeto de resistência periférica. O projeto é importante porque ele mostra a diversidade da quebrada, mostra as favelas que a mídia esconde, na verdade, acaba apagando, né? Mas o mais importante não é isso, é tudo que vem por trás disso. Pessoas que lutam todos os dias para ter visibilidade dentro da sua quebrada. O projeto veio justamente para isso, para dar voz a essas pessoas periféricas que foram apagadas pela mídia. Quando eu me deparei com os mapas e tive a noção de que as favelas foram simplesmente excluídas, eu tive a certeza de que a gente precisava ter voz. E os mapas nos ajudaram nisso. Os mapas deram voz às favelas, mostrando as pessoas que lutam todos os dias para ter simplesmente visibilidade. O Quebrada Maps é um projeto de empoderamento. Eu acredito que todas as pessoas que passam por esse projeto não pensam como pensava antes. Tem a visão totalmente diferente, porque é impossível passar por um projeto desse e não ter voz para se posicionar.